nascer. Toda alegria e a fantasia de um bem querer. Menina, moça, flor, mulher, desabrochando para o amor. Quero seguir a sua estrada na alegria e na dor. Quero com você, de mãos dadas, seguir a mesma estrada em todos os momentos, entre flores ou espinhos. Na alegria dessa lágrima de felicidade que desliza no seu rosto, bem como na dor da renúncia que a vida muitas vezes nos impõe. Quero estar com você, hoje, na alvorada do nosso amor, e amanhã no crepúsculo de nossas vidas. Quando o tempo nos marcar e só restar a nostalgia, ainda quero com você lembrar sorrindo este dia. Lembra dizer que longe de você não viverei jamais. E repetir que você é o meu crepúsculo de paz. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Tony D'Amito, seus 15 anos. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, você que trabalha com evento, anota aí o telefone da RBM Música. Uma hora você precisa de um show, é só você ligar no 61 99813601, 61 99813601. Você contrata o show da Márcia Ferreira, Edelson Moura, Djalma Nilcinho, Eliane Samuel, Wagner Simão, Rael Braga, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99813601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. Isso aqui a gauchada vai achar bom agora, né? Romário Gaúcho, gastando pé na vaneira. Pra sair, gaúcha! Finquei um sorriso largo pra minha cara de macho. Bebi umas cuias de amargo. Apertei o barbicacho, ajeitei a peregama, joguei no lombo do ruano, saí levantando grama, enredado no meu plano. Hoje vou dançar um bocado, atolado na bombacha, e procurei no bailado, que em casa ninguém me acha. Lá me vou fazendo festa, pra bailar a noite inteira, de peito aberto pra vida, gastando pé na vaneira. Lá nem vou fazendo festa, pra bailar a noite inteira, de peito aberto pra vida, gastando pé na vaneira. Que sempre exista fandango pra bailar a vida inteira. sou igual a esse, também gasto pé na vanilha. Carestia não me ataca, pois quem trabalha se ajuda. O que eu tenho na guaiaca dá pra uma festa graúda. Farreio a noite inteira, conforme o tranco me embalo. Eu gasto pé na vaneira e volto a domar cavalo. Quero me esquecer dos bichos, por isso é que eu facilito. Se eu ajeitar um cambicho, vou dançar bem mais bonito. Lá nevo fazendo festa pra bailar a noite inteira, de peito aberto pra vida, gastando pé na vaneira. Lá nevo fazendo festa pra bailar a noite inteira, de peito aberto pra vida, gastando pé na vaneira. Pra sala gaúcha. Fiquei um sorriso largo na minha cara de macho. Bebi umas cuia de amargo e apertei o barbicacho. Ajeitei a telegrama, joguei no lombo do ruano. Saí levantando grama, enredado no meu plano. Hoje vou dançar um bocado, atolado na bombacha. Me procurem num bailado, que em casa ninguém me acha. Lá nevo fazendo festa pra bailar a noite inteira, de peito aberto pra vida, gastando pé na vaneira. Lá nevo fazendo festa pra bailar a noite inteira, de peito aberto pra vida, gastando pé na vaneira. Romário Gaúcho gastando o pé na vaneira para o meu amigo João Paulo da Líder FM lá de Ponto dos Volantes nas Minas Gerais. Ô Cleiton, a gente já transmite o seu programa há uns 4, 5 anos, os ouvintes aqui gostam demais, viu? Mande um abraço para eles. Ô João, um abraço para você, para todos os nossos colegas da Líder FM e principalmente para aqueles que sintonizam o nosso programa todo dia. E o João tá me falando que tem festa aí no meio do ano e no fim do ano, né? Quem sabe os ouvintes pedem e o prefeito anima e leva o Cleiton Aguiar para fazer um show aí. Prefeito, o show do Cleiton Aguiar perto desses meninos do cabelinho arrepiado é baratinho demais da conta, viu? Fala com o João Paulo, que ele sabe como é que faz contato comigo, tá bom? Um abraço para os amigos que curtem o nosso programa na Líder FM de Ponto dos Volantes, nas Minas Gerais. Rony e Ricardo, Alguém para Amar. Seu sorriso me fascina e a sua pele, milhões de rosas perfumadas não se comparam ao seu cheiro. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia encontrar. Você é tão doce que nem o mel mais puro. Nada não se compara aos seus beijos. É fácil encontrar alguém na mesa de um bar. Difícil é encontrar alguém pra amar, amar e amar. E se entregar e receber todo o amor. Amor sincero, ah, eu quero. É fácil se envolver por uma noite e nada mais. Difícil é encontrar aquela que te satisfaz. E se entregar e de manhã quando acordar ter alguém pra amar. Pra mim você é linda, o seu sorriso me fascina. E a sua pele, milhões de rosas perfumadas não se comparam ao seu cheiro. você é tudo que eu sonhei um dia encontrar. Você é tão doce que nem o mel mais puro, nada não se compara aos seus beijos. É fácil encontrar alguém na mesa de um bar, difícil é encontrar alguém pra amar, amar e amar, e se entregar e receber todo amor. Amor sincero, ah, eu quero. É fácil se envolver por uma noite e nada mais, difícil é encontrar aquela que te satisfaz, e se entregar e de manhã quando acordar ter alguém pra amar. É fácil encontrar alguém na mesa de um bar, difícil é encontrar alguém pra amar, amar e amar, e se entregar e receber todo amor. Amor sincero, ah, eu quero. É fácil se envolver por uma noite e nada mais, difícil é encontrar aquela que te satisfaz, e se entregar e de manhã quando acordar ter alguém pra amar. Rony Ricardo, Alguém para Amar, para o Jerry Rossi. Ele é de Santa Teresa, no Maranhão, mas mora lá em Boa Vista, Roraima, né? E tá chegando para fazer parte do nosso Facebook no perfil número 2. Ô, Jerry, um abração para você, um abraço para todo mundo lá de Roraima. Roraima acho que é um dos poucos estados do Brasil que não tem, que eu saiba, nenhuma emissora de rádio transmitindo o nosso programa, porque lá tem uma dificuldade enorme com o negócio de internet, é meio complicado, né? Mas tem, eu sei que tem muita gente lá ouvindo a gente direto, né, no seu computador. Um abraço para a turma boa de Roraima, sempre sintonizando a gente. Irmãs Freitas, do seu novo trabalho, Deus Mandou Te Procurar. Amigo, vim aqui pra te falar. Eu cruzei montes e vales, Deus mandou te procurar. Ele quer falar contigo através da minha voz. Abra o seu coração, ouça com muita atenção, ele vai falar agora. O inimigo tem te afrontado, na cova dos leões quer te jogar. Eu sou o Deus que te livra do perigo, jamais vou te abandonar. Eu sou o Deus de Josué e Abraão, mandarei fogo do céu, muralhas vão cair ao chão. Se o inimigo quer te jogar na fornalha, eu sou o Deus que não falha, sou a sua proteção. Eu sou o Deus que faz o fraco ficar forte, menino vencer gigante, ser um grande campeão. Jamais deixei um filho meu sem ter resposta, eu ouvi o seu clamor e vim trazer a sua vitória. Afrontado, na cova dos leões quer te jogar. Eu sou o Deus que te livra do perigo, jamais vou te abandonar. Eu sou o Deus de Josué e Abraão, mandarei fogo do céu, muralhas vão cair ao chão. Se o inimigo quer te jogar na fornalha, eu sou o Deus que não falha, sou a sua proteção. que faz o fraco ficar forte. Menino, vencer gigantes, ser um grande campeão. Jamais deixei um filho meu sem ter resposta. Eu ouvi o seu clamor e vim trazer a sua vitória. Amigo, Deus mandou te procurar. Irmãs Freitas, Deus mandou te procurar, para o jornalista Edmar Soares, que trabalha no Senado Federal aqui em Brasília, e agora faz parte do nosso Facebook perfil número 2. Edmar, um abração para você, muito obrigado pelo carinho, viu? No próximo bloco, Tião Carreiro e Pardinho, Ronaldo Estrada e Rafael e Vitor e Léo. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Em 1974, o meu amigo Flávio Bejar morava em Ribeirão Preto, numa chácara lá no bairro Santa Cruz, e ele fez um convite para os amigos, e nós fomos de diversos lugares do Brasil, de Coromandel, Belo Horizonte, Uberaba, São Paulo, tudo quanto é lugar, e 20 e poucos amigos se encontraram nessa chácara do Flavinho lá em Ribeirão Preto. Você imagina o que que acontece quando 24 amigos se encontram, né? Primeiro que a mulherada ferve. A turma gosta. Gostava, né? Hoje tá tudo velho, dá conta mais não. Tô falando de 74, tem 40 anos atrás, é brincadeira. Mas lá toda madrugada o Flavinho botava uma música para tocar, todo dia essa música. E essa música faz parte da trilha sonora da vida do Flávio Bejar, lá de Muzambinho, no estado de Minas Gerais. Tião Carreiro e Pardinho, Lá Onde Eu Moro. Cheio de tanta beleza. Lá onde eu moro, minha vida é mais vida, a paisagem colorida pela própria natureza. Lá onde eu moro, quem desejar conhecer, eu ensino com prazer, com toda satisfação. A minha casa não é lá muito bonita, mas quem me fizer visita, eu recebo de coração. Lá onde eu moro é cercado de árvores, o sol se esconde mais cedo, demora a surgir o luar. Constantemente corre água cristalina lá no alto da colina, como é lindo a gente olhar. Aonde eu moro, a gente não fica triste, tristeza lá não existe, embora seja um recanto. Lá onde eu moro é mesmo um paraíso, nos lábios só tem sorriso, nos olhos não se vê pranto. Chororó, via triste na queimada, ao longe lá na invernada, a cadorninha subia. Por nada troca

3532-6993. 61-3532-6993, no horário comercial, de segunda a sábado. Você pode comprar para o seu uso ou para você revender. Tem muita gente ganhando dinheiro pelo Brasil afora, revendendo os produtos por ômegas. E se disser que ouviu aqui no programa Cleito Aguiar, ainda ganha R$2 de desconto em cada produto. Puro ômegas é mais saúde, é mais beleza. A dica de hoje, vou te ensinar a fazer um gel, uma massa, né? Para você tirar cravos e manchas do seu rosto. Você vai precisar só de mel e germe de trigo. Mel, germe de trigo e água morna. Você esquenta um pouquinho o mel e passa no rosto. Aí você dá suaves tapinhas com a ponta do dedo no rosto inteiro, viu? Então você pega o mel, esquenta ele um pouquinho e passa no rosto e dê suaves tapinhas assim, vai mordiscando com a ponta dos dedos, em todo o rosto. Aí você remove completamente o mel com água morna e em seguida lave bem o rosto com água fria. Para tirar o mel, né, você usa água morna. Em seguida, você lava bem o rosto com água fria. E aí, você pode fazer o seguinte, para ficar uma coisa mais caprichada, você pega o germe de trigo e mistura no mel antes de aplicar no rosto. Então você pega, vou ensinar de novo. Mel, germe de trigo e água morna. Esquenta um pouco o mel, coloca o germe de trigo, né, amassa bem, faz aquela pastinha, e aí você passa no rosto e você vai dar suaves tapinhas com a ponta dos dedos, né, no rosto inteiro. Você deixa um pouco, aí uns 15 minutos, 20 minutos, remove completamente o mel com água morna e em seguida você vai lavar o rosto com água fria. Vai ser uma beleza, viu? Você faz a primeira vez, você já vai sentir uma diferença, aí você vai repetindo até chegar no ponto que você quer, viu? Isso é bom para tirar cravos e também para tirar manchas do seu rosto. E você que já é bonita vai ficar mais ajeitada ainda, viu? Te cantar para o programa do Cleiton Guiar, ensinando as mulheres até tirar cravo do rosto. Tem base o trem desse... Música nova de Ataíde Alexandre, composição do Zezé de Camargo e da Fátima Leão, Olhos nos Olhos. Chega como quem não quer nada, fazendo mistério. Bate a porta, se tranca no quarto sem nada dizer. E eu fico zoando na casa de um lado pro outro, sufocado de dor e desejo, querendo saber onde é que ela foi e o que fez se estava sozinha. Não fez compras, eu sei, pois estava com as mãos vazias. Onde foi o batom dos seus lábios, o perfume que tinha? Não cheirava suor nem bebida quando ela saía. Olhos nos olhos, cartas na mesa, quero saber por onde andou, com quem ficou, não tente esconder. Olhos nos olhos, cartas na mesa, por que não diz? Se não sou mais o homem que faz você feliz. Onde é que ela foi, o que fez, estava sozinha? Não fez compras, eu sei, pois estava com as mãos vazias. Onde foi o batom dos seus lábios e o perfume que tinha? Não cheirava suor nem bebida quando ela saía. Olhos nos olhos, cartas na mesa, quero saber por onde andou, com quem ficou, não tente esconder. Olhos nos olhos, cartas na mesa, por que não diz? Se não sou mais o homem que faz você feliz. Olhos nos olhos, cartas na mesa, quero saber por onde andou, com quem ficou, não tente esconder. Olhos nos olhos, cartas na mesa, por que não diz? Se não sou mais o homem que faz você feliz. Ataíde Alexandre, olhos nos olhos para minha amiga Aldenir Oliveira, de Aripuanã, no Mato Grosso. Cleiton, eu adoro o seu programa, sou sua fã. Me lembro quando eu escrevia para a Rádio Nacional da Amazônia só para ganhar a folhinha com a foto de vocês. Saudades de você, do Edelson Moura, da Márcia Ferreira, do Maurício Fares, do Maurício Rabelo, dentre outros, né? Aldenira, um grande beijo para você, viu? Ela curte a gente na emissora local lá de Aripuanã, lá no estado do Mato Grosso, na Clube FM, né? Tá sempre ligadinha lá. Denir, olha, realmente as pessoas passavam o ano inteiro esperando sair aquela folhinha com a foto de todos nós da Rádio Nacional da Amazônia. Realmente era um negócio assim. Até hoje as pessoas, de vez em quando, tem alguém postando aí no Facebook, né, nas redes sociais, a folhinha da Rádio Nacional. Um beijão para você, viu, Denir? Muito obrigado pelo carinho de você estar nos acompanhando há tantos anos e agora você no Mato Grosso, pela emissora local lá de Aripuanã, ouvindo a gente também. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, uma de suas mais belas canções, Cavalgada. Vou cavalgar por toda a noite por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoite e a minha mão mais atrevida. Vou me agarrar aos seus cabelos pra não cair do seu galope. Vou atender aos meus apelos antes que o dia nos sufoque. Vou me perder de madrugada pra te encontrar no meu abraço. Depois de toda a cavalgada, vou me deitar no seu cansaço, sem me importar se nesse instante sou dominado ou se domino. Vou me sentir como um gigante ou nada mais do que um menino. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos Cavalgada para o Hidalto Oliveira Alencar, meu novo amigo do Facebook, perfil número 2. Hidalto, um abração para você, seja muito bem-vindo, viu? A lorota boa de hoje é o seguinte: o bombeiro japonês chegou em casa e falou para a mulher: falou, olha, no quartel nós criamos um sistema excelente. Quando toca a primeira sirene, a gente junta em equipe. Com a segunda sirene, nós descemos pela coluna e com a terceira, nós subimos no caminhão-tanque e saímos. A partir de hoje, quando eu disser primeira sirene, você tira a roupa. Segunda sirene, você vai para a cama. E terceira sirene, nós fazemos amor. A mulher concordou. No dia seguinte, o bombeiro chegou em casa e gritou: primeira sirene! A mulher correu, também estava querendo, né? Tirou a roupa e deitou na cama. E ele gritou: segunda sirene! A mulher deitou na cama e tal. E por fim, ele gritou: terceira sirene! E começaram a fazer amor, né? Depois de alguns minutos, a mulher gritou assim: quarta sirene! Quarta sirene! O bombeiro japonês falou assim: mas que? Não tem quarta sirene. Que quarta sirene é essa? A mulher falou assim: não, é para desenrolar mais mangueira porque está longe do fogo. Diz que o trem é miúdo. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Clayton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Clayton Aguiar. Sabe o que está faltando para melhorar a sua vida? Uma oportunidade. E chegou a oportunidade para você, viu? Uma grande oportunidade para você ganhar muito dinheiro revendendo Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, short, boyfriend, meia coxa, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Você compra, coloca 100% de lucro em cima e ainda vai dar um banho na concorrência em preço e qualidade. Eu sei porque eu uso o Oporte Jeans e eu revendo o Oporte Jeans. Sou um representante aqui em Brasília e na região do entorno e estou muito satisfeito, viu? É uma grande oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiros e até para quem tem família grande. Vale muito a pena. Entre em contato com os telefones 61 99813601, 61 99813601, da Vivo, ou 61 8143 8802, 61 8143 8802, da TIM. A entrega é via transportadora para quem tem CNPJ, para qualquer lugar do país, ou por quem tem CPF, vai pelo correio também, viu? Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Você vai começar com um pequeno capital, vai crescendo rapidamente, logo, logo você vai estar com a sua própria loja. Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje o José Paulo, o Orleans Araújo, que é primo da minha mulher, o meu amigo Marcos Almeida, o meu amigo Magno Ernesto Cavalcante, o meu amigo cantor Kleber Crispim aqui de Brasília, o garotinho Antônio Alves e o Daniel Augusto Moreira Macedo, e você, que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Eu peguei aqui o livro de orações do programa Cleito Aguiar, da sua segunda edição. Na página 11, tem aqui uma oração de André Luiz ao levantar-se. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Agradeça a Deus a bênção da vida. Se você não tem o hábito de rezar, formule por alguns minutos pensamentos de serenidade e otimismo antes de iniciar as suas atividades. Levante-se com calma. Se for acordar alguém, faça-o com bondade e gentileza. Brincadeiras de mau gosto não ajudam em nada. Guarde com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Antes de sair para o trabalho, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Amém. Belíssima oração do André Luiz ao levantar-se, que está no livro de orações do programa Cleito Aguiar, na sua edição de número 2. Né? Esse livro realmente é uma coisa preciosa. Eu quero ver se esse ano eu dou conta de fazer mais uma edição. Já distribuí 37 mil livros desse, né? E eu não vendo esse livro. Esse livro é distribuído graciosamente. Eu ainda tenho a despesa de mandar pelo correio. Por isso é que eu preciso de ajuda, senão não dou conta. A vida de caipira não é fácil. O avô do João, Cleiton Aguiar, sem seu amor. posso esquecer os teus carinhos. Não posso lembrar o nosso adeus. Vivo pensando em ti a todo instante. Sei que foste embora pra não mais voltar. Sei que o destino é cruel. Fez nosso amor terminar. A vida para mim é um tormento, pois já não sei viver sem seu amor. Sem seu amor. Sem seu amor. Sem seu amor. Sem seu amor. Eu sei que o destino é cruel. Fez nosso amor terminar. A vida pra mim é um tormento. Eu já não sei viver sem seu amor. Não posso esquecer os teus carinhos. Não posso lembrar o nosso adeus. Vivo pensando em ti a todo instante. Sei que foste embora pra não mais voltar. Sei que o destino é cruel. Fez nosso amor terminar. A vida para mim é um tormento, pois já não sei viver sem seu amor. Sem seu amor. Sem seu amor. Sem seu amor. Sem seu amor. Cleiton Aguiar, Sem Seu Amor, pro professor Edmilson Lopes Providência. Ele que é professor, é cordelista, é escritor e que participou do meu programa de televisão. Quem acompanha e assistiu a entrevista com ele, né? Super interessante, ele falando vários assuntos. Uma pessoa muito inteligente que agora chega para fazer parte do nosso Facebook, perfil número 2. Professor, seja muito bem-vindo. Eu vou a Coromandel, avisando aos meus conterrâneos que a 95,5 FM já está no ar em caráter experimental. Por enquanto não tem programa, está tocando só música, né? Mas logo, logo vai entrar no ar para valer, tá bom? Relembrando o Goiá, Praião e Prainha, Amargurada. Suportando a tua ausência, eu a procurei. E ao chegar num falso ambiente, eu a encontrei. Pela cortina de uma janela, eu vi meu amor trocando beijo no braço de outro, eu chorei de dor. Chamei teu nome, ela conheceu e veio me abraçar. Quis me deixar, mas o teu carinho eu não aceitei. E dos teus olhos vi quando caía lágrima de dor, por compreender que chegou ao fim de um grande amor. A longa noite calma foi passando, veio a madrugada, embriagada, debruçou na mesa e sozinha ficou. A amargurada pela grande mágoa tinha em tuas mãos. Era o retrato do dia sagrado da nossa união. Chorando na sombra da noite desaparecer, desiludida, seguindo o caminho que o mundo lhe deu. Lembrando Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta goiá, Praião e Prainha Amargurado. O interessante é que, por dessas coincidências que acontecem na vida, a nossa rádio 95 FM funciona exatamente na Rua Goiá, lá em Coromandel, no número 667. A frase irretocável de hoje é de autoria de Tim Maia. Valorize uma bela oportunidade, pois a beleza é como a água exposta ao sol. Evapora. Valorize uma bela oportunidade, pois a beleza é como água exposta ao sol. Evapora. Esta é a frase irretocável do grande Tim Maia. A sua participação no nosso programa, para mim, é muito importante. Você pode participar pelo nosso site, radioestudiobrasil.com.br, pelas minhas páginas do Facebook, também pelo Twitter, ou ainda pelo nosso e-mail, programacleitoaguiar@gmail.com. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Andresa. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão, que você pode assistir pelo canal C1 ou C2 das Parabólicas, pelo canal 175 da Sky, 139 da Oi, 133 da Claro TV, 248 da GVT, 237 da Vivo, 714 da CTBC, pelo site www.rbtv.com.br em tempo real, ou pela emissora local das mais de 200 cidades que já transmitem o nosso programa, né? Hoje eu vou conversar no programa de televisão com o cantor e compositor Rael Braga, lançando o seu novo CD. O Rael é aquele de "Se de dia a gente briga", é o compositor e quem estourou com a música antes de ser gravada pelo Leandro e Leonardo, né? Então, é uma conversa muito interessante, você vai saber um pouco mais da vida desse grande talento do Brasil chamado Rael Braga. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Andresa, Pra Viver Você. Dizer adeus, se meu coração vai te seguir, se eu não sei tirar você de mim, se eu tatuei na pele a sua essência. Pra que dizer adeus, se o sol do seu olhar é minha luz? Tô presa nesse amor que me conduz. Dessa paixão, minha existência. Sentir prazer noutros braços é mentira, não consigo. O coração dá sinal de perigo. Se eu acordar pela manhã, é pra viver você. Se ainda tomo meu café, é pra viver você. É pra te esquecer e pra viver você. Se eu provar de outro beijo, é pra viver você. Se eu encarar outra paixão, paixão é pra viver você. Se eu me enganar que te esqueci, não dá pra esconder, pra viver você. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Andresa Pra Viver Você. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte, que fica à sua disposição de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 7 da noite, é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Você pode também pedir lá no site radioestudiobrasil.com.br, no meu Facebook, no Twitter, né? Onde tiver uma rede social que eu tiver lá, você pode pedir que eu vou lhe atender, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado aí. Hoje eu vou trazer um grande mestre. Essa canção fez sucesso em 1965, exatamente o ano que eu saí de Coromandel e fui para Belo Horizonte, né? Fui estudar lá no Colégio Estadual. A Faculdade da Música apresenta o mestre Vanderlei Cardoso. Essa música foi um estrondoso sucesso na época. Preste atenção. Sim, eu sei. Sim, quantas vezes falei. Sim, quantas vezes falei e você não me ouvia. Sim, eu sei que no seu coração existe alguém em meu lugar. Preste atenção, você pensa que ama, acredita que ama, e seu coração também, também. O coração quase sempre se engana, e quando ele se engana, ele faz você sofrer, sofrer. Sim, eu sei, pois eu vi que seu olhar não queria demonstrar um amor que termina. Sim, eu sei, sei e não posso explicar, mas quero duvidar. Preste atenção, pois é tudo mentira, tudo, tudo mentira. Você não será feliz, feliz. Preste atenção, pois se você me deixa,